esse nome, Jesus, amável nome, Jesus, eu não posso viver sem ti. Doce nome, Jesus, amável nome, Jesus, eu não posso viver sem ti. Eu não amar.